2000 está autorizado 2000 pés, 6726. Para 2000, 6726. Interceptar o localizador por via direita na proa 070, 6726. Agora na proa 070, autorizado interceptar o localizador 6726. Volo 605, passa nível de voo 50, chame Recife agora na frequência 1288, altão 3625. Para Recife, nível 330, aeroporto PV 58, decola a pista 10, deslocada em 1.200 metros, após decolagem vai manter a reta e cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva esquerda, subida Pucajão, transição Aracaju. Controle 19.35, torre 18.6, acione 5.5.10. Ativo autorizado conforme 330, decola da 10. Com os 1.200 metros interditados, vai via para o Whisky 58, vai manter a proa até 2.000, terceira milha, depois curva à esquerda, Pucajão, Maracaju. 1935, 18.6, 5.5.10, vai acionar. Correto, 612, plantão, chamando pronto para o acionar. Chamada pronto para o pushback e acionamento, 3.454. Porta do 982. Prossiga. Forma a torre aí que quando a gente ingressa na terminal, a gente não pode ficar com a TIS, o tempo todo ouvindo a TIS, então não interfere na nossa operação, ok? Ah, tudo bem, mas já teriam 38 minutos, ok? É, a terminar no máximo 10 minutos. A gente pega o TIS antes de descer aproximadamente 100 milhas, antes de iniciar a descida. E a gente não fica o tempo todo com a TIS, ouvindo a TIS, porque seria interessante o controle, quando vê essa mudança, e passar essa informação pra gente. Então, ok, mas tá previsto ir no OTAN também, ok? Positivo, porque no momento não tava. No OTAN, tá sim, ok? No OTAN, tem um documento no OTAN que tá previsto os 1.200. O ATIS foi atualizado ao 00 no momento em que iniciou as obras. E o seu pouso deu aí aos 38, ok? Ah, positivo, eu tô ciente. Daqui no momento que a gente faz o briefing, tudo a gente se prepara para o momento daquele momento, ok? Ah, você assiste agora 1288, alternando 3325, tanto 3304. 3602, tá na escuta? Tô ativo, eu tava falando com o Gol aí, tô na sua escuta, senhor. Devo prosseguir as discussões. Ativo, qual a informação que copiou? O 3602 tem ciência do notante, a partir das 12 do Lula tem interdição de 1.200 metros, né? E a torre chamou em 18.6. Tá ok, portão 5 está presente, segunda esquerda, via Juliette, está autorizado. Via Juliette, portão 06-3602. Como é que é com o Delta, Salvador, sobrevoo, toca emitida em Veracruz. Decola a pista 107, vai curvar à direita, corredor Acheca Chapegos, mantendo 500 pés nos corredores. 18-6, é a torre, 19-35, é o controle, acione 0125, Mike, eco Delta. Metros. Aguardo para pouso da 2000. Ok, acionado no pátio 4. Para iniciar o táxi, então vai chamar a torre 186, o POB 0. Positivo então, com 03 no POB, táxi de decolagem, 286, altímetro 1016, tem uma boa viagem. Solo Ocean Air, o Avianca Brasil 6319 no 01 para puxa sonda. Até mais 15 ou 20 milhas à frente para depois curvar direito, ok? Ok, seguinte, após seus desvios, está autorizado o seu curvar à direita, descer para 2.000 pés, proa de duna, vai reportar o localizador. O glide está no ar, porém o senhor vai desconsiderá-lo. Por IP 54 no 4. Ok, então quando pronto, 2.000 duna, Fiat. Confirmando a posição para o 360206. Afirmativo. Porém, em vez de descer para 2.000, você vai descer para 2.500. Felipe 54 no 4. Ok, Ok, para 2500, mais próximo e forte. Então logo termina o desvio. É o número 1 para posto? Não, no momento é o número 2. O número 1 está a 2 milhas da cabeceira. Ah, ótimo, obrigado. Solução 3454. Solo, boa tarde, é o Gol 1888, Livrão. Boa tarde, Gol 1888. Seu portão 3, táxi até antes da Juliette, aguardando para ingressos. É, corrigindo, táxi via Quila, próxima à esquerda para o pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. Ok, autorizado então à esquerda Quila, pátio 3, reportada para ingresso no pátio principal, aguardando posição 3. Solos 4.000, chame o solo 219, ali, vai. Cobrando 1.219, Táxi, Avianca 6311, com 96 a bordo, 4h30, alterna Galhão. Salve, boa tarde, bom dia, Avianca 6726, livrou. Carol. Sim. O Avianca 6311, autorizar táxi à direita via Índia Alfa, bom dia, da Delta, torre 286. Táxi na minha escuta até antes da Delta, inicialmente. Índia Alfa Delta, na sua escuta até ponto de espera. Objeto 6726 pousou, livrou em frente, próxima à esquerda, via Quilo, pátio 3, chame para ingresso do pátio 1. Em frente, Quilo, pátio 3, após entrar em ingresso no pátio 1, objeto 6726. Ativo, inicialmente vai me reportar através da ECO. Através da ECO, então. Salvador Vale de Lodi, 9871, cliente da Oscar, para autorização 360, Guarulhos. É Guarulhos, coordenaremos, está no pátio 3, Oscar, é, foi atualizada para Papá, 1016, no time da Guarda de Costa. Aguardando. WebZ6726 no 3VZ. Ativo. 6726 no 3VZ. Vai observar o Fokker 100 Avianca Brasil, engraçado à sua direita na Delta. Na sequência, está livre para seguir em frente, última esquerda via Índia para o portão 2. Após a passagem do mesmo, em direção na Delta, está livre entrar na Kilo para pátio 3 e pátio 1? Não, em frente, última esquerda na Índia para o portão 2 do pátio 1. Ah, desculpa, então em frente, a última esquerda para o pátio 7726. Eu no 888, portão 3, autorizado em ingresso pátio 1. Ingresso no pátio, indo para o portão 3, 1888. Bom dia. Autorizado ingresso na pista no zero, cabeceira deslocada e decolagem, vento 1 centena com intensidade de 4 nós. Avianca 6319. Positivo, autorizado ingresso e decolagem, 6319. 1-0, vai manter a reta até cruzar 2010 a terceira milha, após curva direita, subida da El Transão de Né. Controle 119.35286, código 5507. Ciente autorizado para Guarulhos, 360-350, decola da pista 10, montanha reta até 2000, com curva direita da El de Nerva, 119.35 controle, 118.6 torre, 5507 no transponder. 5507 no transponder, no pátio 3, da linha de puxa o sinal, chame táxi se já estiver pronto. Mais um instante, deixa eu verificar. No livre decolagem, vento 80 graus, 4 nós. Iniciando 6311 na Bianca. É o 2? Esse 2 já. Está livre, iniciar o táxi, reporte pronto para a decolagem, Mike Eco Delta. Câmara 311, decolou 5-2, chame controle 119-35, bom dia. 19-35, bom dia, bom fim de semana. Ativamente. Controle, bom dia, de Avianca Brasil, 6319. Avianca Brasil, 6311, contato radar, sobre para nível 320, pro Edael. 320, pro Edael, Avianca Brasil, 6321. 354, no 4.1 está efetuando alguns desvios no percurso de descida aqui, senhor? Gente, Tulip 54 no 4. Mike Eco Delta livre decolagem, pista 17, o vento de 100 graus, 4 nós, Mike Eco Delta, cruz fora de solo. Solo Velog 9871, podia confirmar nariz para 28 ou 10? Para 28, tá, que se vê aquilo. Ok, obrigado. O Mike Agudelto fora do solo. Decolado ao 54, chame controle 119-35, Mike Agudelto, bom dia. 6-0-3-5, Delta, bom dia. Golf, prossiga. Copa Golf, chame o Sol 1219 para a Copa Golf. Sonhos da Bahia, nível 80, radial 242, só instante Copa na Aerostar, Papa Golf. Delta. Autorizado, 62, chame táxi 3454. 3454, viu? 25. 0125, confirma. Sonado 0125, mais Eco Delta. Sim. Autorizou poções nível 080, radial ideal 242 Salvador. Após a centésima milha, cancela e prossegue 045. Pista no 7 decola, curva pela direita. Curva perfil subida, gole, eval, após eval direto destino. 1935 é o controle, 186 é a torre. Transponder 5522. Correto, nível 80, pátio da Aerostar, POB de 03. Altímetro 1016, formação em curso é a Papá, táxi decolagem 286, boa viagem. Voador 1397 com a Papá. 1397 Papá, 1016, altímetro Salvador Ilhéus, nível 220. Pode ser. Vamos coordenar 220, agora de 4, portão de número 3. 7, só um instante a cota. Na 6, cota. Trip 54 no 4. Certo. Final RNAV, agora trip. 5-4 no 4, complete final RNAV, chama a torre em Salvador, 1 no 8 da Simão Veia. Certo. Para o táxi, 3-4-5-4, com 144 a bordo, até na Natal, 3 horas e 50 de autonomia. O vento 80 graus com meia dúzia, nós, 5-4 no 4, reporte visual com a cabeceira deslocada. Na visual, pode pousar na 17, ó. Ok, então. Superintende modificar e pousar na 17. Reporte no ponto ideal, então, para modificação, o trip 5494. Já está modificando no momento para ingressar numa base. O 59. Acusa interceptando a final da 17, com cheque de trem, vento no momento, 80 graus, com meia dúzia 9. Certo. 6311, passa nível de voo 120. Chama agora Recife na frequência 288, alterne 3325. Só confirmando a frequência de Recife 1288. Firmo, 1288 e a secundária 13325. 3325 a secundária, agradecido, bom fim de semana. Obrigado igualmente, tem um bom voo. Grato igualmente. Da Gol.4. Se escuta, prossiga ao 397. Autorizou para Ilhéus, nível 220 direto. Decola pista 190, deslocada em 1.200 metros. Vai manter a reta até cruzar 2.000 pés. Ou a terceira milha, após esse curva pela direita. Compre perfil subida da Euleda após Ilhéus. Controle em 1, 1.9.35, torno no 8.6. Código 5530. 220 aprovado para Ilhéus, decola da pista 10 com 1.200 metros deslocada, mantém a proa até 2.000, a terceira milha, curva direita da Euleda. Depois Ilhéus, 1935, 1865, 530. 5530, correto, portão 3, chame quanto puxa acionar. Portaremos. Paulo Salvador, papapá, Lima, papamá, incumbente, papamá. Lima, Papa Mike, Papa Confere, altitude 1016, Cirino, 500 pés, pista 17, curva direita, corredor Checa Chapéu, 8314, 935, controle, acione 0117, Lima, Papa Mike. Seja autorizado 500 pés, decola 017 com curva direita, Acheca Caixa Prego, controle 0935, 2186, transforma 0117. Para o táxi, VLOG 9871, 1347, Alterna Galeão, 3 a bordo. Mantém cabeceira no zero. Ali, uma terra na 10, deslocada 3454. Quilo, reporte para cruzamento da Alfa, LOG 9871. Em frente até aquilo, reportará cruzamento da Alfa. Lima Papa Mike, cotejamento correto, está no pátio 4, POB de... Da parte 5, VTA, 03 a bordo, pronto para acionamento. 03 no pátio 5, VTA. Acionamento, táxi e decolagem, 2186, altitude 1016. Tenha uma boa viagem. Lima Papa Mike. Muito grato, chama na 1086, Lima Papa Mike. Bom dia, Papai Mike, lindo acionamento, chame táxi. Bem, camarada. 5-4-4. Papai 14, obrigado. O Golf Família alinhado e pronto, dá um no 7. Log 9871, cruzamento autorizado da Alfa, ponto de espera da Delta, 2286, 1016, altímetro, boa viagem. Obrigado, ponto de espera, torre 186. 2454 Zatan, decolada ao 04, chama o controle, 119 decimal 35. 0935, 3454. Controle, Zatan 3454, bom dia. Zatan 3454, sobe a 330, vigilância radar. Vigilância 330, 3454. 83, informação papá. 83, Guarulhos, coordenaremos. Informação em curso papá, confere 1016 no altímetro, 360. 360, aceita, bola 93. Ok, 36, guarde copa, portão 1. Portão 4, bola 93. Ok, só instante a cota. Queda. Decolagem 17, vento 080 graus, 159. Bravo Delta, Valença no 2567. 9871, ciente, decolagem autorizada. Gol 983, quanto copa? Quanto copa, pegou no 983. Salvador, Guarulhos, ao nível autorizado 360. Aerovia Perícia 50, decola a pista 10, deslocada a 1.200 metros. Após a decolagem, vai manter a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva pela direita. Subida da AEL, transição de NER. Controle 119, decimal 35, 118. Decimal 6, acione 5531 para o gol. Autorizado Guarulhos, nível 360, por 50. Decola a curva, decola a pistão no zero, vai manter a pistola até 2000 pés ou 3 milhas, saída da transição de NER. O controle 119.35, torre Salvador 118.6, transponder 5531, dentro da restrição dos 1200 metros, 1983. Gente, portão 4, chama quanto puxa isso, né? Vai tomar quando pode aqui no 4, gol no 93. Jet Bravo Delta, pronto quanto? Valença 025, pista no 7, checa Chapegos, 1 no meio até o farol. 18.6 é a 12, 935, controle, acione 0172, Juliette Bravo Delta. Da Baeté, acionamento autorizado, confira só o POB, por gentileza. Com 07 com POB, senhor, corrigindo, 07 com POB, 440 de autonomia. T1, contato radar, voo Idael, subou 360. Idael 360, 9871. Bravo Delta, 1660. Salvador, até 3602, bom dia. Autorização Porto Seguro, informa a órgão para transplante. 302, consigo o seu nível para Porto Seguro? No tráfego? 320, Porto Seguro, 3602. 320, coordenaremos. Informação em curso é papá, o título no 0 no meio, portão é 1? 5. Portão 5, guarde cota, 3602. Nada. Vai seguir o helicóptero aí, táxi, vai iniciar o táxi. Número 2, sempre para ingresso, 17, Juliette Bravo Delta. O Lima Papa Mike está se aproximando da 17, já sente o comprimento, tem como decolar da mesma posição. Estimativo, está ali em decola da posição, na interseção, vento 050 graus, 069.